¡Epa, hey! Salve a casa de Ançã e Cunitá, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Salve o Lago da Taquara. Salve o Tata Maior, o rei do Canomblé, José Ribeiro. Salve todos seus filhos. Salve seus netos. Salve a Umbanda. Salve a Quimbanda. Salve o Canomblé. Salve todos os babalaôs. Salve todos os pais de santo. Salve as mães de santo. Salve as filhas de santo. Salve a todos os escritores de Umbanda do Brasil. Salve a todos os caciques. Salve todas as falanges. Salve aqueles que já foram para o além. Salve seu filho Ivan Trilha. Salve também os cantores e escritores e compositores do Canomblé. Salve todos os programas que divulgam banda. Salve os jornalistas umbandistas. Salve o povo do Canto do Ar.